mulher de Deus. Vamos chamar Jesus para nossas vidas no dia de hoje. Vamos pedir para que Ele venha fazer morada em nós. Vamos chamar Jesus para nossa casa, nossa família, nosso trabalho, para o nosso interior. Está escrito, amada, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada de valor. Mas vamos agora clamar por Ele, pedir: Jesus, venha para a minha vida. A palavra de Deus diz que quando Jesus chega, a alegria, a paz, a felicidade, a realizações. Vamos chamar Jesus, vamos pedir que Ele coloque todas as coisas no lugar na nossa vida, que Ele traga organização, que Ele traga vitória para as nossas vidas. Vamos ver Ele ouvindo a nossa voz, clamando por Ele até o céu. Você crê, mulher de Deus, que agora você vai chamar Jesus e a sua voz vai chegar até o trono dEle, e Ele vai olhar para você com os seus olhos de amor. Ele vai olhar para você com aquele olhar doce, lindo. Você crê? Aleluias, aleluias. Ó Deus da minha vida, aleluias. Senhor Deus, nós mulheres de Deus, nós queremos te chamar, Jesus, para a nossa vida. Jesus, venha para a nossa vida. Jesus, venha para a casa desta mulher. Vai entrando na casa dela agora. Vai entrando na casa dela agora com a tua paz, com a tua alegria. Vai entrando na casa desta mulher agora. Entra no trabalho dela agora. Entra, Senhor Deus, nas tarefas dela agora. Vai entrando agora, Jesus. Jesus, vai entrando no coração desta mulher agora, agora. Agora ela está clamando: venha, Jesus. Venha, Jesus. Venha, Jesus. Venha, Jesus, para o coração desta mulher. Venha, Jesus. Venha, Jesus, vai tirando a toda angústia. Vai tirando toda a depressão. Vai tirando toda a insatisfação do coração desta mulher. Venha fazer morada no coração dela. Venha agora, Jesus. Vem agora, é a tua presença que ela precisa, é do teu amor, é do teu toque agora, Jesus. Vai, Senhor Deus, tu não entra, tu não invade lugar nenhum sem ter alguém te chamar. Vai entrando agora no coração desta mulher agora, agora, Jesus, agora, agora, agora, Senhor Deus. Vai adentrando no peito dela, vai adentrando no coração dela. Esta mulher não aguenta mais, Senhor Deus, tanta solidão. Ela não aguenta mais tanta confusão na sua vida. Ela não aguenta mais, Senhor Deus, tanto vazio no seu coração. Entra agora, Jesus. Jesus, Jesus, venha, Jesus. Venha, Jesus. Venha para o coração, Jesus, desta mulher agora. Agora, agora, agora, Jesus, faça morada, estabeleça o teu trono, estabeleça o teu governo no coração dela, estabeleça o teu domínio no coração dela, esteja no primeiro lugar, dê o primeiro lugar para Ele, mulher, dê a primazia para Ele, mulher, dê o primeiro lugar para o Senhor. Olha o Senhor aí entrando no teu coração, olha aí o toque dEle, sente. Sente a presença do Deus Todo-Poderoso, mulher, aí no teu coração. Toda a tristeza vai saindo agora, porque Jesus está chegando agora. Agora, agora, ó Jesus, venha para a casa desta mulher, venha para a casa dela. Vai tirando todo o problema, vai tirando toda a contenda, vai tirando toda a falta de amor, vai tirando toda a briga, vai tirando toda a angústia, vai tirando toda a dívida, toda a miséria, toda a enfermidade agora. Agora, Senhor Deus, entra agora, Senhor Deus, na casa desta mulher. Ela está te chamando, chame por Ele, mulher. Chame por Ele, chame por Jesus. Fale: Jesus, entra. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha casa. Estabeleça o teu governo na minha casa, Jesus. Estabeleça o teu trono agora na minha casa, Senhor. Entra, Senhor Deus, na minha vida. Entra na minha vida, Jesus. Chama Ele, mulher. Chama, chama. Fala: Jesus, eu te quero. Eu te quero, Senhor, na minha vida. Venha com a tua luz. Venha com a tua paz, venha com a tua presença maravilhosa. venha com teus anjos glorioso, venha para a minha vida. Chega, Senhor, de tanto embaraço, chega, Senhor Deus, de tanta confusão. Eu reconheço que tu és o único Deus da minha vida. Fale para ele, mulher, fale para ele. Venha, Jesus, venha, venha, Senhor, venha. Venha, Jesus, entra nesta casa, vazia, entra nesta casa desta mulher. Olha, Senhor Deus, tantos problemas, olha, Senhor Deus, olha tantas dificuldades. Jesus, venha, venha, Jesus, venha, Senhor, venha agora, entra na casa desta mulher agora, entra na vida dela agora, agora, Jesus, agora, Senhor, aleluias. Aleluias, vai entrando, vai entrando. Entra, senta, Senhor Deus, senta na sala dela. Domina todas as coisas. Entra em cada coração de cada pessoa. Entra no coração de cada pessoa que vive nesta casa. Agora, Senhor, agora expulsa todo mal. Expulsa todo mal. Está escrito, Senhor Deus, aleluias, que a luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecerão sobre a luz. As trevas não prevalecerão sobre a tua presença. Senhor Deus, vai expulsando agora toda a treva. Vai expulsando agora, Jesus. Vai expulsando agora. Aleluia, aleluia. Aleluias, aleluias. Vai entrando agora, Deus, na mente desta mulher. Vai entrando agora, vai direcionando os pensamentos dela. Ó, Jesus, direciona, dê vida aos pensamentos dela. Cura essa mente, Senhor, deprimida. Cura essa mente angustiada. Vai entrando agora, entra neste relacionamento dela. Ouça, Senhor, ela está te chamando. Chame por ele, mulher. Chame por ele. Enquanto eu estiver orando, chame Jesus. Jesus, Jesus, venha para a minha vida. Jesus, venha para a minha mente. Jesus, entre no meu coração. Jesus, estabeleça o teu governo na minha casa. Vai falando, vai repetindo, vai repetindo. Deixa a tua oração ultrapassar este telhado. Deixa a tua oração ultrapassar o céu. Deixa ele chegar no trono de Deus. Deixa ela chegar nos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. Ele diz: eis, mulher, que o meu ouvido não está surdo, para que eu não possa ouvir a tua oração, e nem a minha mão encolhida, para que eu não possa salvar, para que eu não possa resolver, para que eu não possa entrar com a tua vitória. Clame ele, mulher, clame, clame por Jesus, chame ele, porque você está com esta angústia, este desespero no seu coração, porque esta voz está presa dentro de você. Clame agora, Jesus. Jesus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não consigo sozinha, eu não consigo realizar sozinha. Me ajude, Senhor, me ajude, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, venha, Senhor, para a minha vida. Venha, Senhor, para a vida dos meus filhos. Venha, Senhor, para as pessoas que eu amo. Senhor, entra na minha vida profissional. Entra, Jesus, esteja comigo, Senhor. Mas, Senhor, esteja comigo, Senhor. Chame ele, chame ele. Você está no carro, você está no carro, está em casa. Aramanagashui, chame ele. Ele vai chegar, ele vai te tocar. Chama Jesus, Jesus, eu te reconheço como o único Deus da minha vida, como o único Senhor da minha vida. Chega, Senhor, de ilusões, chega, Senhor, de sofrer. Venha, Senhor, venha Jesus para a minha vida agora, agora, agora, agora, agora, Senhor, venha para a minha vida agora, agora, Jesus, cura as minhas dores, cura as minhas feridas, Senhor, Senhor, cura-me, Senhor, limpa o meu coração, Senhor. Venha, Jesus, muda a minha vida, muda a minha sorte, muda a minha história, Jesus. Escreve uma nova história para mim. Estou cansada, Jesus, de tanta confusão. Escreve uma nova história, muda a minha sorte, Jesus. Eu entrego, Jesus, os meus sonhos. Eu entrego, Jesus, os meus planos. Eu entrego, Jesus, os meus projetos. Eu entrego para ti, Senhor Deus, a minha família. Entregue, mulher, entregue para ele. Entregue, entregue para ele. Vai entregando. Fala, Senhor, eu entrego a minha vida profissional. Eu entrego aqui. aquilo que me faz sofrer. Eu entrego este amor, eu entrego este desejo, eu entrego este sonho nas tuas mãos, Jesus. Oh Jesus, venha, Senhor, toma conta da minha vida, toma posse da minha vida. Senhor Deus, vai na minha frente, endireitando os meus caminhos. Endireita, Jesus. Endireita os caminhos desta mulher. Endireita, Senhor. Endireita, Jesus. Jesus. Oh, Jesus, venha. Venha, Jesus. Venha, Senhor, endireitar. Está escrito, Senhor, eu, Senhor, vou à tua frente, mulher. Eu, o Senhor, endireito os teus caminhos. Eu, o Senhor, quebro as portas de bronze, despedaço os ferrolhos de ferro e te dou a vitória e te dou uma vida nova. Eu, o Senhor, Jesus, entra, Senhor Deus, na minha existência. Entra, Senhor Deus, toma posse daquilo que é teu. Senhor Deus, eu abro a porta do meu coração para ti. Eu abro, Senhor. Eu sei que o Senhor está à porta e o Senhor abate. Eu abro, Jesus. Aleluias.